Notícias sobre o Legislativo do Pará. Você ouve aqui, Rádio Alepa. Professores da Rede Estadual de Ensino realizaram uma paralisação de 2 dias por melhorias na educação. No dia 14 de maio de 2014, o movimento ocupou as instalações do prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, exigindo o apoio dos parlamentares nesta causa. Além de melhorias nas instalações das escolas da rede pública de ensino, os professores querem ainda que seja acatado no projeto do governo do Estado, que tramita no Legislativo 12 propostas apresentadas pelo sindicato da categoria, que elevariam os vencimentos dos professores. Uma comissão do Sintep foi recebida por deputados que debatem as reivindicações. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alepa, deputado Raimundo Santos do PEM, disse que mais de 50% das propostas enviadas pela categoria já foram aceitas pelo governo. A categoria, por meio do sindicato, apresentou 12 propostas e em várias reuniões que tivemos envolvendo sindicato e governo, nós conseguimos avançar no acordo e 8 propostas já foram acatadas. Restam 4 colocações ainda do sindicato. Esses 4 pontos são aqueles que estão ainda pendentes de negociação. Na reunião ficou decidido que haverá no próximo dia 21 de maio uma audiência pública com a categoria e órgãos do governo para debater um assunto. Matheus Ferreira, coordenador-geral do Sintep, saiu da reunião otimista. Estamos saindo com uma audiência pública para o dia 21, vamos mobilizar a categoria e vamos estar garantindo, né, o debate e ver se avança para que o projeto entre em votação nessa casa. João Filho, para a Rádio Web, Alepa.